Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos compartilhar o capítulo 5 do livro de Jó. Capítulo 5 do livro de Jó. Quero lembrá-los que os outros capítulos já estão postados no blog. Nesse capítulo, nós vamos ver ele faz insistindo com Jó para buscar a Deus. E vamos ver mais uma vez a ideia da causa e do efeito, falando mais facilmente. Se você está passando, ele faz diz assim, se você está passando por essa tribulação, é porque certamente em algum momento você deixou de buscar ao Senhor. Então, ele vai trabalhar com essa ideia da causa do efeito e também a partir do verso 17, vai trabalhar sobre as bênçãos decorrentes da devoção ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja para sempre, e nós vamos compartilhar então esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: grita para saber se alguém te responde. A qual dos anjos procurarás? Porquanto o ressentimento destrói o insensato e a inveja aniquila o falto de sabedoria. Vi o louco estabelecer raízes, contudo, de repente, toda a sua casa foi amaldiçoada. Veja, já nesse versículo ele trabalha com essa ideia. Seus filhos não alimentam esperança de se verem seguros, humilhados nos tribunais, às portas da cidade, não há quem os queira defender. Os esfomeados devoram a tua mercê, colhendo tudo o que podem, até mesmo entre os espinhos, e os sedentos e gananciosos sugam seus bens e economias. Pois o desespero não aparece do pó, nem a aflição brota da terra. Mais uma vez, se tem um desespero, ele está trabalhando essa ideia. Se tem um desespero, não veio do nada, não veio do pó. E a aflição também não é espontânea, não brotou da terra. Então, sempre essa ideia hebraica do período patriarcal de que se há alguma coisa acontecendo, é por algum motivo. Versículo 7. Entretanto, o ser humano nasce para a tribulação, assim como as fagulhas naturalmente voam para cima. Se fosse o meu caso, eu procuraria mais a Deus e lhe entregaria o meu problema. Irmãos, vão observando. Ele diz, ele faz, se fosse comigo, ao invés de pedir a morte, eu procuraria mais ao Senhor e entregaria a Ele o meu problema, a minha dificuldade, a tribulação que estou passando, dizendo para Jó, olha, você está clamando pela morte, como no capítulo que nós vimos anteriormente, Mas o que você precisa fazer não é isso. O que você precisa fazer é buscar mais ao Senhor e entregar a Ele o seu problema. Ele realiza prodígios insondáveis, versículo 9, maravilhas sem conta. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Levanta os abatidos e os desanimados e chorosos são exaltados em segurança. Frustra as intenções dos astutos, de modo que suas mãos nada possam executar. É a mesma ideia aqui, da causa e do efeito, só que com relação àqueles que estão contra a vontade de Deus explicitamente. Por isso ele diz, ele frustra as intenções do astuto, de modo que as suas mãos nada podem fazer, nada podem realizar, ele apanha os ardilosos na sua própria sabedoria, e o conselho dos perversos logo se demonstra inútil. Irmão, decore isso, guarde no seu coração. É a lei da causa e do efeito. Densas trevas se abatem sobre eles, versículo 14, em pleno dia. Ao meio-dia, eles perambulam, tateando como se andassem pela escuridão da noite. No entanto, Deus livra o necessitado da espada afiada que esses maldosos possuem na boca e livra o oprimido das mãos dos arrogantes e poderosos. Assim, pois, há esperança para o indigente, a injustiça cala a própria boca. Pastor, por que você fala tanto de causa e efeito? Primeiro, porque é uma verdade. Se você planta uma determinada fruta, uma determinada cultura, nós podemos dizer assim, plantou banana, vai colher banana. Plantou qualquer outra fruta, vai colher essa fruta. Então, essa é uma questão indiscutível. Plantou algo, vai colher semelhante a isso que você plantou. Isso é uma verdade bíblica incontestável. É uma verdade bíblica incontestável. E essa ideia da causa e consequência vai percorrer toda a Escritura. Você não pode abrir mão dessa ideia, porque é uma verdade bíblica. Todavia, não se trata de uma verdade que se aplique em todos os casos. Vou falar bem devagar. Não é uma verdade, é uma verdade bíblica, mas que não se aplica em todos os casos. Eu vou citar só três exemplos. Primeiro, os profetas vinham em nome do Senhor e anunciavam a vontade dele, do Senhor, o soberano, o criador dos céus e da terra. E mesmo que eles estivessem fazendo o bem, plantando a palavra profética, eles sofreram a perseguição em Israel e foram mortos por essa perseguição. Então, aqui você vê que eles plantaram bênção para a nação, mas colheram a maldição da perseguição. Aqui você precisa ter a sensibilidade. Um outro exemplo. Você pode ver com os apóstolos da igreja, Tiago, Paulo, Pedro e outros discípulos, João e outros discípulos que certamente foram para vários lugares e evangelizaram, plantaram a boa notícia do evangelho e muitos foram mortos por causa disso. Então, aqui não se aplica. Há exceções a essa regra. Mas, como diz o raciocínio lógico, toda regra tem suas exceções, mas a exceção confirma a regra. Por quê? Por isso que nós chamamos de exceção. Não é a regra. A exceção confirma uma regra. Então, a regra é: plantou uma determinada fruta, vai colher essa fruta. Isso permeia toda a Bíblia. Essa é a regra. Mas há exceções. E as exceções confirmam a regra. Então, aconteceu com os profetas, aconteceu com os apóstolos e aconteceu principalmente com Jesus, que de modo algum plantou o mal. Pelo contrário, ele veio para manifestar a vontade de Deus, a vontade do Pai. E mesmo assim, como já avisou o profeta Isaías, e também nós vemos em outros profetas, ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas aflições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas ele não plantou nada que fosse passível de castigo. Não. Ele plantou a bem-aventurança. Ele plantou o evangelho. Ele plantou a boa notícia. Mas a maldade do coração humano, ali naquele período formado pelos cinco partidos religiosos judaicos, nenhum deles acolheu Jesus completamente, nem os fariseus, nem os saduceus, nem os herodianos, nem os essênios, nem os zelotes. Ninguém o compreendeu. Ele plantou a boa notícia, mas não foi compreendido pelos cinco partidos religiosos da sua época. E pode ter certeza absoluta que muitos deles, dos cinco partidos, dos cinco agrupamentos religiosos de sua época, contentaram-se com a morte de Jesus. Então, aqui é uma exceção, a maior das exceções. A maior das exceções, porque Jesus é o supremo benfeitor. Tá bem? Acho que ficou claro. A regra é: plantou uma fruta, vai colher essa fruta. A exceção é: mesmo você tendo plantado a boa nova, a boa notícia, a profecia, você pode sofrer consequências por causa dessa profecia, pela boa nova, pelo apostolado da igreja primitiva. Eu acho que com isso fica claro para todos nós. É importante entender isso, que muitos são perseguidos até hoje, foram perseguidos no passado, como eu mencionei, e são perseguidos até hoje, não porque tenham plantado coisas más. Pelo contrário, eles estão sendo perseguidos por anunciarem a vontade do Senhor. Isso é muito importante quando nós vamos amadurecendo na fé e quando nós anunciamos, quando nós pregamos a boa nova do Evangelho, como deve ser pregada, semelhante a Jesus, a boa notícia, a palavra da santidade, isso causa um mal-estar nos irmãos. Porque os irmãos querem, de modo geral, eles querem que você realize aquela liturgia morta. Às vezes, irmãos, no pastorado, querem que o pastorado, que o pastor fique ali, a pastora fique ali 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, até 40, mas que não mexa com as feridas, que não trate as questões que precisam ser tratadas. E quando você trata essas questões, você, mesmo não sendo um profeta levantado por Deus, tem uma palavra profética. Você não precisa ser um profeta, mas na medida em que você confronta a postura dos irmãos, aí você está agindo profeticamente, porque a profecia é marcada pelo anúncio da vontade de Deus e a denúncia do pecado. Muita gente não suporta, muita gente fica com raiva, muita gente abandona uma determinada igreja porque quer ouvir uma coisa bem leve, né? Uma coisa bem suave, quer ouvir alguma coisa que não mexa com os erros que eles estão cometendo. Então, quando vem alguém e começa, ou várias pessoas, e começam a anunciar o evangelho vivo, a reta doutrina da palavra, então isso causa mal-estar e essa pessoa vai colher as consequências de ter pregado o evangelho vivo. Acho que com isso nós entendemos que a regra é uma verdade. Jesus mesmo trabalhou com essa regra, mas há exceções. A vida dele é a máxima exceção. E antes dele, os profetas, e depois dele, os apóstolos. Então, entenda isso. Há exceções, mas as exceções estão aí para confirmar a regra. Isso é um princípio lógico bem básico, que qualquer pessoa que estuda sabe diferenciar. Há uma regra e a exceção confirma a regra. A regra continua, só que há uma exceção. Ok. Seguimos do versículo 17. Bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Jamais desprezes a repreensão de Shaddai, onipotente, pois é ele quem abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Ele fere, mas com suas próprias mãos pode curar. Louvado seja Deus por isso. De 6 angústias te livrará, e em 7 tribulações o mal não te molestará. Aqui tem um jogo de palavras, principalmente no hebraico, no aramaico antigo, onde os nomes têm representação numérica e os números têm representação de palavras, tá bem? Então, de 6, que não é o completo, de 6 angústias te livrará. E em 7 tribulações, 7 é o número completo, porque se refere à criação, Em 6 dias Deus criou todas as coisas, no sétimo ele descansou. Isso é a completude. De 6 angústias te livrará, e em 7 tribulações o mal não te molestará. Ou seja, de modo perfeito, total, absoluto, completo, Deus vai fazer com que as tribulações e o mal não te molestem. Nos dias de fome e privações, ele te livrará de sucumbir, e na guerra te salvará do poder da espada e da morte. Estarás protegido do açoite, da língua, protegido do açoite da língua, e quando a devastação chegar, nada haverás de temer. A igreja cristã está aguardando uma grande devastação que vem com a manifestação do mal, manifestação da impiedade, manifestação dos anticristos. No plural, porque ele já vai utilizando pessoas e sistemas para contrariar o seu reino, e até que venha o anticristo que vai procurar nos devastar por completo. Mas você não deve temer. Zombarás da devastação e da penúria, e não terás receio dos animais selvagens, pois manterás aliança e forte amizade até com as pedras do campo, cujas feras conviverão em paz contigo. Compreenderás que a tua habitação é segura. Tua habitação é o Senhor, né? Visitarás o teu rebanho e contarás os teus bens e concluirás que nada há que te falte, glória seja dada a Deus. Também saberás que os teus filhos e netos, bem como todas as gerações a partir de ti, se multiplicarão como a relva que cobre a terra. Essa é uma máxima, essa é uma regra. As gerações de homens de Deus, de mulheres de Deus, a partir deles, se multiplicaram como a relva sobre a terra, bendito seja o nome do Senhor. Descerás ao descanso em tua sepultura, em idade avançada, como um feixe recolhido no tempo certo. Já estivemos analisando tudo isso e comprovamos que é assim que acontece. Agora, pois, escuta e aplica esse conselho em tua vida e para o teu próprio bem. Louvado seja Deus pelo capítulo 5 de Jó. Faço só um adendo de rodapé da BKJA. A predição, a fala de Elifaz se cumpriu de maneira mais completa e exata do que ele mesmo podia antever. Contudo, ele reafirma suas conclusões teológicas e recomendações expressas ao amigo Jó. Deveria abandonar imediatamente a injustiça, a amargura e o ressentimento contra Deus. Isso porque Jó teve um capítulo que nós lemos, já está no blog, pediu para morrer. E isso era injusto para com o Senhor que deu a vida, isso era uma manifestação de amargura para com Deus, um ressentimento contra Deus. Então, diz isso, deixando a arrogância a fim de viver em humildade. Devia também aceitar de bom grado a disciplina que Deus aplica aos seus filhos, com justiça. Bendita seja a disciplina. Eu não tenho tempo aqui numa devocional, mas eu quero dizer que do momento que me converti há 40 anos atrás, o Senhor teve um bom e grande trabalho para me tornar uma pessoa disciplinada, porque na juventude, até me converter, eu era totalmente indisciplinado. Indisciplinado na leitura, indisciplinado no horário de chegar em casa, indisciplinado quando fiz um teste para jogar futebol em um clube e passei no primeiro teste. Há um jogador, para quem é de fora do Brasil, chamado Cafu. E ele teve que fazer 8 ou 9 testes, ou peneiras, se fala no Brasil, 8 ou 9, até que fosse aprovado no São Paulo Futebol Clube. Irmãos, eu fiz o teste, pela graça de Deus, fui aprovado no primeiro teste. Sabe o que me tirou de lá? A indisciplina de ir treinar. Eu só queria ir no final de semana jogar, mas eu não queria ir treinar. Então era indisciplinado no treino, indisciplinado para estudar, indisciplinado para chegar na hora exata em casa, indisciplinado em várias áreas. Quando me converti, Deus teve todo um trabalho de me tornando uma pessoa disciplinada. E foi necessário para isso deixar a arrogância, a fim de viver segundo a vontade de Deus, de viver em humildade. Devia também aceitar de bom grado a disciplina que Deus aplica aos seus filhos com justiça. Irmãos e irmãs, para concluir, é curioso como ainda hoje, 2026, alguns conselheiros espirituais às vezes são mais reais que o rei em suas aplicações práticas de conceitos teológicos, ferindo os seus amigos e irmãos com falsas acusações e criando novos e absolutamente desnecessários problemas emocionais. A pessoa quer ser mais real que o rei, a pessoa quer o crescimento espiritual de outra pessoa, mas não entende que é necessário um processo de amadurecimento gradual. E como esse líder ou essa líder pede um retorno imediato, a pessoa fica com um problema emocional. Imagine o que eu citei. Eram tantas áreas para Deus trabalhar que se ele pedisse que após a minha conversão eu me tornasse o mais disciplinado da terra, eu iria entrar num colapso emocional. Mas não, Deus teve o cuidado de ir disciplinando uma coisa, disciplinando outra, disciplinando outra, disciplinando outra, disciplinando outra, outra e outra, até que eu chegasse para vocês e agora pudesse dizer: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Que Deus te abençoe, que nenhum líder queira amadurecer o seu liderado, o seu discípulo, do dia para a noite. Que nós entendamos as recomendações teológicas que estão nesse capítulo. Que nós entendamos que Deus corrige a quem Ele ama. Que nós entendamos as bênçãos decorrentes da correção. E que nós entendamos, finalmente, que não é para abandonar Deus, amaldiçoar, pedir a morte. Não, entendamos que tudo isso é parte da vida. Tanto os momentos de grande vitória, como os momentos de grande luta, de grande aflição. Isso tudo é parte do disciplinar de Deus, da disciplina de Deus, para que nós nos tornemos a imagem e a semelhança de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe todos os irmãos e irmãs, e lembre, tudo que está sendo postado, os 43 livros, mais estudo de liderança, mais testemunho, está lá no blog Logos 7. Ponha só o numeral, blog Logos 7, tudo junto, .blogspot.com. Se quiser ouvir alguns sermões, está lá no canal do YouTube Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura, e também mais um número que eu estou passando para você, que é o número, nós vamos falar em quatro números, tá bem? Anote esse número, e eu já passei para você o 33983967 32. Agora você anote esse número, e nós vamos falar em quatro números para que você, essa mensagem chegue a você no WhatsApp Santidade Bíblica. Que Deus abençoe a todos, fortaleça a todos e esse livro nos edifique poderosamente em Cristo Jesus. Amém.